Cindy era uma menininha bem bonitinha, mas que estava chorando. Aí... Chora, Nuno. Que linda menina Cindy. Ela chorando, aparece a fada madrinha. Chega. Ué, chega. Ué, Cindy. Xiu, Cindy. Ué, Cindy, você é tão bonitinha, por que tá chorando assim? Ah, fada madrinha, que eu não tenho vestidinho pra ir pro baile, né? Não tem problema não, que eu resolvo teu problema no instante com a minha varinha de condão. Plim. Aí, no prlim, aparece um vestidinho bem bonitinho, cor de rosinha, pra Cindy poder ir no baile. Mas a Cindy continuava chorando. Ué, Cindy, o que foi? Não gostou do vestido? Não é isso, fada madrinha. É que eu não tenho sapatinho pra ir no baile, né? Não tem problema não, querida. Eu te arranjo umas pastilhas pra garganta também. Eu resolvo teu problema num instante com minha varinha de condão. Prlim. E aí aparece um sapatinho bem bonitinho, cor de rosinha, pra Cindy poder ir no baile, mas Cindy, lamentavelmente, continua chorando. Ué, Cindy, o que que foi agora? Não enche meu saco não, menina. Já tem vestido, já tem sapato. É, fada madrinha, mas é que eu tô compriudo, né? Ora, querida, não tem problema não, que eu resolvo teu problema num instante com a minha varinha de condão. Prlim. Aí, no prlim, aparece um tampãozinho bem pequenininho, todo bonitinho, cor de rosinha. E Cindy vai no baile dançando, dançando, dançando com seu príncipe encantado. Mas... à meia-noite, se ouve um grito lancinante ecoando em todo o reino. Ai, com caraças! Vai! Você lembra daquele tampãozinho bem pequenininho, todo bonitinho e todo cor de rosinha? Se transformou em abóbora, né?